traz o amor é lua cheia. Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém. O meme me dá saudade de quem me beijou. E agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de flor e disse que eu era alguém pra vida inteira. Diz aí como é que é. Como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. E nesse reggae eu vou a noite inteira. Você flor, você me cheira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Como se eu fosse flor, você me rega. E assim regue eu vou a noite inteira. Porque eu morrer de amor é brincadeira. Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém. E o reggae me dá saudade de quem me beijou. E agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de amor e disse que eu era alguém pra vida inteira. Você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. E você rega a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Como se eu fosse flor, você me cheira. Você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. Como se eu fosse flor, você me será.